É verdade que bandida não sofre? Ela também não chora. Meu Deus do céu. Tamo perdido. Se eu soubesse que seu beijo era covarde, o que cê faz na cama é muita crueldade. Ah, eu não estaria desse jeito, bebendo sem parar por causa do seu gelo. O dedo no verde, coração no vermelho. Ah, eu tô fudido mesmo. Coração fudido, não calculo prejuízo. Vacilei, liguei pra ela, perguntei se também tá sofrendo. E ela rindo foi me respondendo: bandida não sofre, bandida não chora, bandida só dá uma de amor na cama e depois vai embora. Bandida não sofre, bandida não chora. Esses talentos do Brasil. Bebendo sem parar por causa do seu gelo. Dedo no verde, coração no vermelho. Ah, eu tô fudido mesmo. Fudeu. Tá mesmo, viu? Ah! E o coração fudido, não calculo prejuízo. Vacilei, liguei pra ela, perguntei se também tá sofrendo. E ela rindo foi me respondendo: